que consigo ver hoje quem eu posso ser. Foi a tua mão que se estendeu quando não pude alcançar. O que passou é tão presente há mais de 2000 anos. Foi a prova desse amor ardente, teu sangue que me hoje quem eu posso ser.